Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Boleira! Nós temos um programa incrível, maravilhoso, gostoso, saboroso, não sei mais o que, acabaram todos os objetivos que eu sei, os adjetivos, os objetivos, nossa, tô burro hoje. Por quê? A gente sabe, cara, que o futebol é apaixonante, né? E ser jogador é a profissão dos sonhos de boa parte dos meninos, dos jovens brasileiros. Só que a gente também sabe que, apesar de próspera, essa é uma carreira muito curta, né? A carreira de jogador de futebol é uma carreira muito curta. E por isso, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Vamos falar sobre os jogadores que mudaram de carreira, né? Após essa carreira tão curta, que é a carreira de jogador de futebol. Muitos deles mudaram de carreira. E pra debulhar esse assunto, pra, sei lá, pra explorar muito bem isso, né? Pra vocês caírem aqui agora, não me conhecem, eu sou o Pombo, e eu estou aqui hoje com o nosso amigo Chacal. Quando eu terminei meu modo de carreira no FIFA, o meu jogador virou lutador de Street Fighter. Uau! É aleatório. Ok, ok. Então tá, depois dessa, estamos aqui também com o nosso amigo Rei das Pedaladas, que eu não sei qual foi a carreira dele depois que ele acabou de jogar, nosso amigo Robinho. Então, cara, assim que eu terminei de jogar, eu virei triatleta, né, cara? Só depois é que eu fui virar jogador de FIFA. Nossa, deve ser a 17ª vez que essa piada é registrada. Então, mas eu tenho que ser consistente, né, cara? É verdade, é verdade, é verdade. Que nem o Felipe, que é sempre o mesmo drible. É verdade. E para acompanhar-nos, estão aqui, e tá aqui também o nosso amigo, que todo mundo sabe qual foi a carreira que ele escolheu depois de ser jogador, o nosso amigo Puff. Olha, tem muita gente que largou o futebol para mudar de carreira, mas a exemplo aqui de sucesso é a Maradona, que tinha duas carreiras, e agora foi só com uma. Só da direita, a de técnico, né? A de técnico, deve ser essa. É, porque a outra ele tirou tudo, né? É, pelo menos essa foi uma variação da piada da carreira, então tá valendo. E hoje estamos aqui com a presença ilustríssima, ilustríssima pela segunda vez participando do Boleiragem, está aqui o Rei da Conquista, o jogador mais habilidoso das linhas, das boates e sei mais o que, nosso amigo Rodrigo Mota. Ah, cara, tô felizão de estar de volta. Eu não pensei numa frase bonitinha pra falar, não, mas tô aí. Pô, cara, você não precisa de frase, não, cara. Você não atua nas quatro linhas, cara. Você atua nas quatro paredes, tá ligado? Eu não abandonei minha carreira. É, meu Deus, cara. Pelo amor de Deus, olha como é que o cara começa o programa, velho. Esse é meu patrão. Caralho, que doideira, cara. Rodrigo, depois dessa, tu tá lisonjeado, tá vermelho. Eu tô, cara. Graças a Deus que não tem vídeo nesse troço, que eu tô sem graça. Ótimo, ótimo. Então, né, aproveitando então esse gancho dessa carreira brilhante, eu acho que a gente pode partir pros morais recados e escolher uma carreira logo em seguida, né? É isso aí, vambora. Recados! E começando a nossa sessão de recados de hoje, eu queria pedir para os nossos queridos ouvintes para mandarem e-mails para a gente, continuarem participando, né, cara? Nosso e-mail é boleiragem@10ou2.com.br. Você pode também mandar mensagem para a gente no Facebook, que é facebook.com/blog10ou2, ou no Twitter, @blog10ou2. É muito difícil, se você tiver dúvida, você pode entrar no nosso site, 10ou2.com.br ou boleiragem.com.br, e acessar a página de contatos para poder conferir essas informações tão difíceis que eu acabei de comentar agora. E além disso, eu queria pedir a galera pra entrar lá no iTunes, dar uma notinha 5 pra gente, entendeu? Deixar um comentário lá, que isso aí é muito importante pro nosso podcast, pra gente crescer, pra gente aparecer aí pra mais pessoas. divulgue também o nosso programa, fale pros seus amigos, começa a rir quando você estiver com o celular, com fone de ouvido, mesmo que você não esteja ouvindo boleiragem, e aí a pessoa vai te perguntar por que você tá rindo, você fala, não, tô ouvindo aqui um podcast engraçadão aqui, ó, boleiragem. Sacanagem, tô brincando, faz isso não. Faz a vida, cara, fala pra todo mundo, fala pra todo mundo, convida as pessoas, entendeu? Incentiva todo mundo a ouvir, a participar também, que vai ser maneiro. Mostra pros seus pais, cara, porque eles vão passar a achar que você não é tão retardado assim. É um bom critério. Tem gente muito pior que meu filho. E é isso aí, cara. Acho que é bem por aí. E terminando nossos recados aqui, bora então pro assunto principal. Galera, pra começar, eu acho que a gente pode escolher um cara que foi muito representativo aí no futebol, né, cara? Que foi o grandioso Romário. E, na verdade, grande não. Esse adjetivo é. O baixinhoso, né? Baixinhoso é muito bom. Pois é, cara. O Romário foi um jogador de grande destaque, né? Ninguém nega isso. Foi um dos melhores aí de todos os tempos, na opinião de grande parte das pessoas que entendem de futebol, né, cara? Acho que acham que não, são as que não entendem. E ele abandonou a carreira depois de 40 anos de idade. Bem mais do que isso, cara. No caso dele, a carreira não foi curta. Abandonou fazendo gol. Abandonou fazendo gol, exatamente. Pois é. E decidiu, cara, ser político, cara. Quem diria, né, cara? Pô, o pior é que ele foi um bom político até certo ponto, né, cara? Ele começou a carreira, tipo, arrebentando nas eleições, assim, tipo. Mas isso aí não quer dizer nada, né? Tiririca também fez a mesma coisa, então não é grande mérito pra ninguém. Ele é só uma figura super famosa que todo mundo tá votando. Mas ele começou a carreira, assim, lutando por alguns projetos interessantes, sabe? Por crianças com síndrome de Down e deficientes, entendeu? Ele tava, tipo, bem focado nisso, né? Porque ele tem uma filha com síndrome de Down, etc. Então ele tava abraçando a causa. E aí, pô, ele começou a, tipo, lutar por causa de pesquisa, cara, assim, pesquisa científica mesmo, sabe, pra reduzir imposto de importação de material de pesquisa, sabe, umas paradas assim que ninguém imaginaria que poderia partir do Romário ou de algum dos assessores dele, né, alguém que tava trabalhando no time dele, mas foi ele que levantou a bola, então foi bem impressionante. E assim, e também apontando as falcatruas aí das instituições de futebol, né, cara, nas obras da Copa do Mundo, Olimpíadas e etc. Então ele tava saindo muito bem nesse aspecto, chegou a fazer um nome legal na política, a galera tava gostando do trabalho dele, tava acompanhando bem. Depois de um tempo, começaram a aparecer certas denúncias e etc, que deram uma diminuída aí nessa boa imagem dele, né? Ele jura que não tem nada a ver com isso, como bom político, né? Mas, assim, o diferencial dele é que ele ficou tão chateado com essas acusações que ele resolveu fazer greve de fome até que essas acusações sejam retiradas, né? E o resultado... Hoje em dia o Romário tá com 12,5 kg aí. Vocês não estão entendendo, ele tá tentando engatar a próxima carreira, que é a carreira de modelo, cara. Pô. Tá certo. Deixa eu observar, tá aquela altura toda ali. Só que esqueceram de dizer pra ele que o modelo masculino não precisa ser magrelo, né? É o conhecido como modelo universitário, só que é só pra medicina, né? Ele fica lá como modelo da ossada e o pessoal estuda ele. Várias formas diferentes. Porra, tá foda pro Romário, mano. Outro dia, nessa campanha de vacinação, né, da febre amarela, chegaram no Romário. Ué, baixinho, bota a língua pra fora aí. Que era o único lugar que dava pra dar injeção no Romário, era na língua, mano. Que absurdo. É um absurdo mesmo. É, cara, mas é tenso. Ele passou por uma doença aí, fez uma cirurgia bastante controversa e acabou perdendo muito peso. E tá cada dia mais magro, né, cara? Vamos ver o que vai rolar aí dessa aventura do Romário aí. Espero que você retirada de massa bem. Que ele fez. Recupera, né? Exatamente. Madre mas... total. Isso aí. Não é muito difícil, não, né, cara? Tem um cara, eu esqueci o nome dele, é Péricles, também tá. Mas, cara, assim, ser político é uma parada que vários jogadores se aventuram, né? O Bebeto tentou também uma época. Eu acho que outros jogadores devem ter tentado, né? Carreira. Roberto aqui, Dinamite. Né? Roberto Dinamite, verdade. O ícone da cidade, pô. Eurico Miranda. Eurico não foi jogador, foi jogador? Fala do Eurico, não. Só de Eurico. Ele só está envolvido, né, nas futebas. Acontece. O Romário foi o único eleito eleito, né? Os outros só tentaram. É, o Romário, na verdade, ele não foi só eleito, né? Ele foi eleito deputado federal e depois senador, né, cara? Um outro cara que tentou carreira na política também foi o Tchevchenko, né, cara? Ele tentou carreira na política na Ucrânia. Lá ele era muito popular, obviamente, porque era um grande jogador de futebol de lá. Não é muito comum aparecer alguém com talento de nível internacional lá. E ele tentou surfar na onda da popularidade e não se deu bem, cara. Ele se ferrou lindamente. É, se arrebentou nas eleições. Mas pelo menos ele tentou, né? Ele foi ousado, digamos assim. É, né? Teve o Jardel. O Jardel também foi... Ele foi deputado, se não me engano, vereador. É, o Jardel teve várias carreiras também. Ele foi afastado por corrupção, se não me engano. Cara, pode crer. Teve um ouvinte que mandou um e-mail falando sobre isso, cara. Ele teve várias acusações, cara. Impressionante. É, outro que acabou com a carreira dele. Grande Jardel. Grande Jardel. Pô, cruzava na área, era gol. Ele cruzava na área, cara. Pô, tem vários jogadores aí que estão cruzando aí, cruzando cara. Na área. Não, isso o Rodrigo entende, com certeza, cara. Eu não. Rodrigo, teve alguma área que você não cruzou ainda, cara? Cara, vamos focar no futebol aqui. Pô, o Rodrigo atua em várias frentes, né? O Rodrigo é festeiro, galera. Tem que você falar em várias posições. Ah, não, esse aí você que tá sabendo. Não, você que ameaçou falar, aí pensou, voltou, foi. Ainda assim, cara. Tô dizendo que o jovem é festeiro aí, tipo, tá várias paradas aí online, etc. Quando jogando aí com o Wendell Lira e a Fista. Tô quase ficando bom, cara. É, mas essa parada, cara, você tá bom, cara. Eu já tive que jogar algumas vezes, você joga muito bem. Parabéns, cara. Obrigado, cara. Um dia você vai ficar tão bom quanto eu. Vai demorar um pouquinho. Ah, mas tô tentando. No FIFA 19 eu chego lá. O fato de você conseguir misturar duas áreas tão opostas quanto a jogatina profissional de videogame e o sexo, né? Isso por si só já é um mérito, cara. Você consegue transar e jogar videogame ao mesmo tempo. Isso é. Não ao mesmo tempo? Não ao mesmo tempo. Quer dizer, eu não sei, eu nunca tentei. Mas aí o desafio que tá lançado e de repente na leitura de e-mail você podia voltar dizendo se conseguiu ou não e tal. Beleza, deixa eu passar o final de semana aí. Isso dá um roteiro de filme pornô, hein? Falar em filme pornô. Por que? Tá fazendo filme pornô também? Não, cara. Não, calma, gente. Tem um cara aí, jogador de futebol, que eu esqueci o nome dele, que virou ator pornô gay. Ih, rapaz. O Pomo tem a coleção de filmes dele em casa, porque eu já vi, já me mostrou. Ah, me explanou. Nada a ver fazer isso, cara. Nada a ver fazer isso, cara. Qual o nome do cara, Pomo? Porra, se eu souber, eu me acuso. Eu não sei. Quem é essa, porra? Não sei mesmo. Alguém deve saber, cara. Eu não sei. Eu não vou dizer. Cara, então, eu li sobre isso, cara. Eu li sobre isso. Você leu o que? A marquinha da cueca dele. É, pesquisando pra pau. Sacanagem. Eu não achei esse cara, mas uma outra pessoa aqui que tá gravando com a gente achou. É, e aí me passou a reportagem tinha fotos, cara. É eu que grilo, cara. Já botou de fundo de proteção de tela no computador. Não, não botei porque no computador minha mulher usa. Aí eu botei. Sim. Mas não, é só salvou, né? Salvou na pastinha separada na HD. Não, botei celular. O nome do cara é Jonathan Falco, cara. O maluco é um jogador belga, entendeu? E ele largou a carreira cedo, assim, 20 e poucos anos, 26, sei lá, por aí. E foi ser feliz atuando, cara. É, atuando é uma carta válida. Bom, você não vai falar nada, tu fingir que tu não sabe, que tu não conhece. Eu realmente não sabia, vocês me quebraram, porque pra mim era óbvio que vocês iam falar do mais óbvio, que é o Marcos Assunção, né? Que verdade. Todo mundo conhece como aí vulgo Kid Bengala. É. Ator pornô aí, de renome, né? Acho que ele é bem conhecido aí nas internet e tudo mais. Exatamente. Ele gravava os filmes. Ele gravava os filmes ainda jogando, né? Ativo no futebol, né? É, pois é, ele conseguiu conciliar as duas carreiras. Inclusive, hoje em dia ele ficou só com a carreira mais prazerosa, que eu acho, né? Aqui é ator pornô. Aí ele continua atuando como Kid Bengala ainda. Mas isso não é injusto, não, cara. Porque ele poder usar três pernas pra jogar enquanto os outros só podiam usar duas. Imagina pra pedalar a merda que não deve ser. Fica zoando o cara mesmo. Que eu já falei. Vai descobrir, né? O cara vai pedalar, a perna dele trança, sabe? Cara, o maluco era. O Marcos Assunção cobrava falta, cara. Ele levava uma vantagem, né? Pô, falta na direita ele podia cobrar com a perna esquerda. Falta na esquerda podia cobrar com a perna direita. E falta no meio, cara. Pênalti. No pênalti ele fingia paradinha, tá ligado? Ele parava, mas ele se batia. Todo mundo achava que ele tava se tropeçando. Nenhum jogador deu tanto ovinho quanto ele. Meu Deus. Eu acho que todo mundo chegou a conhecer, né? Então, esse aí. Por isso que eu não entendi nada quando vocês falaram desse tal de Jonathan Falco aí. Você realmente não conhecia. É o Marcos Assunção, eu tenho todos os filmes dele, obviamente. Aproveitando que vocês falaram de Kid Bengala, cara, vocês viram que o Aspila lançou uma marca de camisinha, cara? Como assim, cara? Cara, então, lá na Colômbia, ele é conhecido por ser um cara que tem um assim, que é avantajado, diga-se de passagem. Então... Como é que sabe disso, cara? Mas por que só na Colômbia? Lá você tem pênis pequeno? Não, cara. O episódio aconteceu por uma partida na seleção, sacou? Não foi um episódio por aqui pelo Brasil. Eu acho que isso não pegou, essa fama não pegou aqui. Mas lá ele é meio um mito por causa disso, sacou? E aí ele lançou uma marca de camisinha e o slogan da marca dele é "O tamanho importa". Caraca, que isso, caraca. Cara? Pois é, o cara é agressivo. É que tá vendendo pra caralho. Só que a média nacional é 8 centímetros lá. O tamanho importa. Vamos se ligar no mínimo, né, galera? Então, assim, o logo do negócio é um T. Sabe o traço do T em cima? O traço do T é maior do que o resto do T, sacou? Já pra dar uma indicação, assim, do que é a parada. Pô, é um tesão, aí, cara. Tá exatamente, ainda tem a brincadeira do T grande, né, que é o tesão. Olha só que logo maneira, bem elaborado. É, e tá aí, vendo? Uma curiosidade extra, cara. No evento de lançamento, ele chamou o Valderrama e o Rincón, cara. Valderrama e o Rincón? Pra você, isso deve querer dizer muita coisa. Eu tô boiando, cara. Pô, cara, comentei do Rincón porque o Rincón jogou aqui, né, cara? E o Valderrama era a capa do International Superstar Soccer 98, né, cara? Que foi classicaço no Brasil, né, cara? Ah, pra mim, você queria dizer que os dois tinham membros grandes, entendeu? Tá, vamos lá, foi a lógica que me veio aí quando você falou, cara. Foi mal. Então, isso eu não vou saber dizer. A gente pode perguntar pra pessoas mais entendidas aí. Pô, por favor, nos ajude nesse momento. Não, tô de boa com esse assunto aqui de jogadores grandes. Ok, tá bom. Cara, não tem como falar de ator e não falar sempre dele, né? Em mais um episódio, vamos citar o Pelé em seu grande papel. Onde ele vira pra uma senhorinha indefesa e fala pra ela, depois de ela perguntar, você é o Pelé? Ele fala o quê? Eu sou o Suárez, eu sou a piranha. E o Pelé não foi só ator, né, cara? Depois de jogador ou durante a carreira. Acho que esse filme foi durante a carreira dele ainda. Ele não tinha aposentado, não. Mas ele acabou sendo comentarista, né? De futebol. Na Copa de 94 só ou teve mais algum momento? Eu só lembro da Copa de 94. Cara, eu lembro da Copa de 94 com o Galvão mandando ele calar a boca lá. Vocês estão pensando que tava mutado, né? Porra, mas... Porra, o Pelé é muito chato, mano. Alguém cala a boca dele. Não sei se você tava chato pelo Galvão Bueno, realmente. Você ultrapassou todos os níveis da chatice, cara, porque não tem como, cara. Pois é, cara, essa parada. Lembro que ele virou cantor só. ABC, ABC. Essa música é irritante demais, cara. Pode crer, cara. É, e os comerciais também, né? É, fez comercial, etc. Eu falaria. Lembra daquele comercial do Pelé jogando videogame, cara? Parecia que ele tava masturbando o controle de Atari. É muito clássico o comercial. Pô, a gente vai ter que linkar na postagem. Mas quem que jogava Atari não parecia que tava masturbando aquele treco? Não, dá pra você jogar, né, como se fosse ser humano normal. O cara, é porque vocês não viram a normal. Se vocês virem o Pelé jogando o Atari, cara, vocês vão entender do que eu tô falando. O controle do Atari me fez perceber que aquele desafio do Rodrigo aí de jogar videogame enquanto faz sexo é possível, né? Podemos ver aqui, por exemplo, fazer uma menção honrosa aqui, é um vídeo chamado Glezess, caso vocês queiram assistir. Não. Assistam, por favor, assistam, muito bom o vídeo. Inclusive, tem um chamado Meat Spin também, sensacional. Não é, cara, é uma merda, vídeo. Só assistam, sério mesmo, sem sacanagem. Agora, essa questão, cara, do Pluff, inclusive eu notei que ele falou isso com um tom de voz que parecia que ele tava mordendo o lábio inferior, enquanto ele imagina. Não, na verdade, eu morri aqui no jogo. Eu não fazia isso. Entendi. Tava jogando tipo Street Fighter, né? Ele se mandou em quatro digitos. Ok. Exatamente. Ok. Fluffy e a sua habilidade de jogar Street Fighter sem usar as mãos. Controle de baixo. É, da Hadouken Rio. O Pelé foi comentarista. Quem mais foi comentarista que foi jogador? Foram vários, pô. Quase todos, né? Comentarista profissional ou pitaqueiro? Tem profissional, tem. O cara foi profissional enquanto ele jogou bola, né? Na hora que ele virou comentarista, ele normalmente foi aquele cara que, né, foi só pelo nome. Foram poucos os que realmente se destacaram na profissão. Não, calma aí, tem o Casagrande. Ah, o Casagrande se destaca. O Casagrande teve uma carreira grande também, por coincidência. Exatamente. Mas é porque não é nem uma questão de destaque, né? É questão de quanto tempo ele tá na televisão aí. Ah, sim. Não, beleza. Tempo de carreira tranquilo. Mas não quer dizer que o cara tá bem. Pô, cara, não dá pra dizer que não tem comentarista profissional, né, cara? O Caio Ribeiro, por exemplo, faz um bom trabalho, cara. O maluco estuda o que ele tá falando ali, sacou? Ele faz um bom trabalho me fazendo dormir. Não, cara, mas ele analisa bem o jogo, entendeu? Ele guarda pra ele. Do jogo, sabe? Não, cara, que isso. Quando ele vai pra mesa tática ali, ele destrói, sabe? É porque essa hora já comecei a dormir, não dá pra É possível. Mas assim, a gente tem um monte de casos, né? De jogadores, o Júnior, o Juninho Pernambucano. Aqueles que estão sempre na Globo, o próprio Roger Flores, Denilson, o Neto. Ah, o Neto é sensacional. Né? O Neto é errado, cara. Totalmente imparcial. Completamente imparcial, jamais. Eu nunca vi o Neto falando do Corinthians, pô. Eu tenho até curiosidade pra saber como é que é. Engraçado que o cara é um talento que ficou adormecido, com certeza foi a avó do Neto, cara. Porque é um baita do talento, né? Cara, o Neto só faz. Até minha avó fazia esse gol, cara. Não é possível. Caraca, a avó do Neto ia ter mais gol que o Romário, cara. A avó do Neto fazia todos os gols, cara. Impressionante. Eu tinha muita curiosidade de ver. É, assim, só. Vamos supor que a seleção fosse ficar aí, tipo, 2 anos sem disputar um torneio importante. Porra, bota o Neto pra ser treinador da seleção, cara. Só pra ver ele tirando todos os jogadores do Corinthians e botando na seleção. E o Corinthians caindo pra Série C, sabe qual é? Porque é isso que ele vai fazer, cara. Não, cara, mas a gente quer ver o Brasil ganhar também, cara. Exatamente. Mas, cara, um comentarista que me impressionou foi o Edmundo, cara. Porque, como jogador, ele era um maluco mega estourado, sabe? E como comentarista, ele é um cara todo calmo, educado pra caramba, sabe? Concentrado, assim. Uma pessoa completamente diferente. É, depende, cara. Mais ou menos. Mais ou menos. O PVC ali foi feio, ao vivo. Ele discute com os outros. Não, nem sempre ele tá errado, tá? E pro Edmundo, nem sempre ganha um avanço. Mas o Edmundo, ele... Vocês estão falando de comentarista, mas ele teve uma carreira grande também como vilão do Cybercops, né? Só quem vê a manchete vai se ligar a essa referência agora. Pô, e como cantor também, né? Ele e Romário lá no... Só um Bad Boys. Sensacional, cara. Exatamente. Até um monte de jogador cantor, cara. Ronaldinho Gaúcho também, se aventurando na música. O próprio Julio Iglesias, que a gente já falou aqui, né? O Julio Iglesias, que é provavelmente o cantor latino mais famoso do mundo. Era jogador do Real Madrid, cara. Que absurdo. Isso já foi do Real Madrid? Foi denunciado aqui no Mulherais um tempo atrás aí. Eu não ouço esse programa, então eu nunca vou saber. Ele foi goleiro do Real Madrid no juvenil, só que aí ele sofreu um acidente de carro e aí ele ficou com movimentos comprometidos por 1 ano e meio, sacou? Aí durante a recuperação ele começou a escrever poema e aí uma das enfermeiras ficou meio encantada com as poesias dele, né? E deu um violão pra ele. E aí o maluco começou a transformar as poesias em música e virou simplesmente o maior cantor latino de todos os tempos, sacou? Porra, palmas pra ele, na moral, que isso, mano. Porra, cara. Pra sair do Real Madrid pra virar o Julio Iglesias é tenso. Ele é tipo o Joseph Klimber, sabe como é que é, cara? Cada situação ele arruma uma saída, cara. Tu arranca o braço do cara e se bobear ele ia, sei lá, ia ser mega atleta paralímpico aí, de repente. Sim, cara. O cara sofreu um acidente de carro, foi tratado provavelmente pelo Sócrates, né, cara? Que o Sócrates, quando terminou a carreira, virou médico, né, cara? Ah, pode crer. Lá no hospital. Verdade. Era outro, cara. Provavelmente dividia enfermeiro com ele. Não, opa, que isso, rapaz. O pior é que a gente vê o Rui Iglesias e a gente tem um cara também que começou jogando futebol e se lesionou e abandonou pra virar cantor, né, cara? Que foi o Diogo Nogueira, né, cara? Cada um tem diferenças que merece, né? Ele jogou no Vasco e no Fluminense, cara, né? Nas categorias de base. E aí quando ele tava fazendo teste pra se profissionalizar pelo Cruzeiro de Porto Alegre, ele se machucou e aí não deu mais, né? E aí, quem foi esse? Pra música. Diogo Nogueira. E essa eu não sabia, né? Fazia a mínima ideia também. Eu também não sabia. Eu não sabia nem que tinha um Cruzeiro em Porto Alegre, porra. Pô, acabou de jogar com o Fluminense, você sabe, né? Essa parte eu tava tranquilo, até aqui eu entendo, né? Aí, mas sabe quem é desses famosinhos assim que muita gente não imagina que foi jogador de futebol, cara? O Marco Luque, cara. Aquele comediante que foi do CQC e que faz lá o... Sério? Ele faz o personagem Motoboy, que faz o maior sucesso, cara. Esqueci o nome agora. Você tem certeza que a informação procede? Não é uma piada, não? Jackson 5, pô, já falei. Cara. Jackson 5, isso aí, cara. Não, essa informação procede, cara. O Marco Luque começou a carreira no Santo André. Não tem porte de jogador, né, cara? É, pois é, então, parece... Mas o mundo surpreende, cara. Ele tem, pô, ele é alto pra caramba. O mundo surpreende. O Marco Luque é alto. Se você vê essas peladas de fim de ano aí com gente famosa, quando o Marco Luque joga, ele joga bem, cara. Joga pra caramba. Ele, não, ele é aquele cantor famoso. Wesley Safadão. Wesley Safadão. Pô, Wesley Safadão joga bem. Mas, cara, não tem esse negócio de porte de jogador. O Rodrigo, ele torce mesmo. É, pois é. O Rodrigo torce pro mesmo time que eu, que é o Vasco. É o mesmo time que o Robinho também torce, que é o Vasco. E porte de jogador nunca foi nada pro Vasco, né? Hoje mesmo a gente tem um jogador que a gente já foi se gastou aqui hoje. Tem 222 quilos. O Balotales que o pessoal agora tá chamando de Balão Tales. Eu ri pra caralho esse time. Ele já teve todos os apelidos, cara. Foi, primeiro era Talismã, porque ele fazia gols importantes. Aí depois começaram a chamar ele de Balotales, em referência ao Balotelli. Aí começaram a chamar ele de Balofotales, depois que ele engordou. Aí eu já vi chamando ele de Bola Tales. É, sou eu. Sou eu. E agora Balão Tales. Balão Tales tá ganhando até agora, cara. Cara, mas o Tales, ele andando é engraçado, cara. Andando, é. Tipo, é meio desengonçadão, assim. É, pois é, parece um Mussum andando. Mas assim, o Tales, então, não tem forma nenhuma de jogador. Se você imaginar, corre um pouquinho mais pra trás que vai ver o Madison. Lembra do Madison, Gnomo? Claro que eu lembro. Pra Gnomo, cara. Não, pra jogador de futebol, jamais, entendeu? E ainda assim, o cara fazia gol de cabeça e tudo. Então não tem essa parada muito não de porte de jogador. Deixa na ainda rua, bem que não tem, né? Imagina se tivesse que fazer um formulário pra poder andar com o jogador na rua, sei lá. Pois é. Isso é uma merda, cara. Ainda bem que não tem. É, e vocês estão falando, calma. Cara, mas o cara jogou na Espanha, mano. E vocês? É, pois é. Na verdade, então, é o Marco Luque, né, que você tá falando que jogou na Espanha. Marco Luque, cara, jogou. Exatamente, ele jogou em dois clubes. Pois é, pode crer. Jogou. Os dois estavam na segunda divisão, mas era alguma coisa. Aí podia ter vindo pro Vasco, pô. Ele teve muito mais sucesso na carreira de jogador do que qualquer um aqui. Já é alguma coisa. E depois conseguiu sucesso como comediante, né, cara? Arrebentou na comédia. O maluco é famosinho pra caramba aí. Famosinho pra caramba. É isso aí. Agora... Um diminutivo pra depois falar pra caramba. Pois é. Famosinho. Contrato, né? Eu sei que nem o Homer Simpson, cara. Tudo bem, Zão. Mas, cara, a gente tá falando dessas paradas de maluco famoso. Vocês já viram aquele Gordon Ramsay, que é o maluco do Hell's Kitchen? Esse maluco era jogador de futebol, cara. Hã? E aí ele abandonou o futebol, virou chefe de cozinha e agora é apresentador de um programa de TV famoso mundialmente. Ele é dono de restaurante também, né? Se ele é dono de restaurante, provavelmente. Deve ser, o cara é tudo. É sim. O cara é tudo. O Plof não se segura. Não é uma esquila, mas... Acrila, né? Que homão da porra. O que eu mais me impressiono é que, assim, se o cara conseguiu sucesso num esporte e aí mudou pra outro e conseguiu sucesso também, aí eu fico bolado, cara. Porque, assim, é muito difícil, cara. O cara ser multiatleta, sacou? Eu vi um caso outro dia, cara, tipo, do Barthez. Vocês lembram do Barthez, né? Obviamente, ex-goleiro da seleção da França. Sim. Na Copa do Mundo de 98. A França, carequinha que tomou o gol do Roberto Carlos. É, isso aí. E aí, pô, depois que o cara largou a carreira de jogador de futebol, ele resolveu virar piloto de corrida. Falou, não, vou virar piloto de corrida. E aí mandou uma equipe lá, foi correr, e o cara foi campeão, cara, de um campeonato sinistro lá na França, e, sei, que era, agora não me lembro qual era a categoria de carro e etc, mas ele... Era Fiat GT Series. Eu não sou muito familiarizado mesmo. Ok. Mas eu queria saber, na verdade, que tipo de carro que ele corria, sacou? Era... Ele vai falar também. Fala aí, quantos cavalos tinha? Aí tá querendo demais. É, porra, demais. Por favor, tô acreditando em você, pô. Não, eram aqueles carros esportivos bolados, sacou? Mas não é. Não é estilo Fórmula 1, nem Fórmula Indy, não, sacou? Mas são carros esportivos mais pesadinhos. Assim. Tipo Gran Turismo. É, deve ser por aí. Agora, uma margem de que deixou bolado foi que no ano que ele foi campeão, tinha dois ex-pilotos de Fórmula 1 disputando com ele e um cara que tinha sido 9 vezes campeão mundial de rally. E o Barthez foi campeão, meu irmão. Bastei, jogador, goleiro. Não, quando tu falou que tinha ex-corredor, eu imaginei que pudesse ser o Rubinho e ele nem ia estranhar. Mas, porra, não, Bastei, cara. Bastei foi correr e, tipo, um dos corredores de Fórmula 1 era o Villeneuve, tá? Não era, tipo, qualquer um, não, cara. Caralho, Villeneuve, mano. Pensei que ele ia morrer e nunca mais eu vi esse nome. O cara sai de uma Copa do Mundo pra ser campeão, é meio sinistro, né? Isso é uma parada que me impressiona, cara, porque o cara é goleiro e ele fica parado o tempo todo e de repente ele vai fazer uma parada que exige velocidade, sabe? É muito estranho isso, cara. Mas pelo menos era um cara aerodinâmico, né? Porque tinha careca ali, precisava. O capacete ia ficar no esquema, podia ser também. Pois é, mas ele não foi o único goleiro que fez isso, não, cara. Vocês lembram do Dudek, que era goleiro do Liverpool naquela final da Liga dos Campeões de 2005 contra o Milan? Sim, eu lembro, com certeza. Então, cara, ele também foi pro automobilismo, cara. Hoje em dia ele é piloto da Volkswagen Golf Cup. E aí, esse caso é muito mais fácil a gente saber qual é o tipo de carro, né? A Volkswagen Golf Cup? Sim, vejo todo sábado de manhã. A Volkswagen Golf Cup. É uma competição de carrinhos de golf? Corrida, pô. Volkswagen Golf Cup. É, caralho, qual é o carro que eles usam nessa categoria? É muito fácil, eu imaginava mesmo. Volkswagen Golf Cup. É uma categoria bem específica. É, bem específica. Volkswagen Golf 98 Cup. Volkswagen Golf 4 portas Cup. Volkswagen Golf 98 4 portas bancos de couro Cup. Traga leve. Compre teu carro e tenta se inscrever no campeonato. É assim, é de praxe, sabe como é que é? Um cara vem, ah, tô vendendo o Golf 98 aqui, já passa a inscrição do campeonato pra você. Tudo certinho. É de criar um campeonato muito restrito, né, cara? Tipo franquia de táxi. Vai junto. Exatamente. É, mas isso aí é interessante porque você consegue destacar a qualidade técnica da equipe mecânica e do piloto, né, cara? Porque os carros são os mesmos, né? Santo, é verdade. Parte do princípio, igual. E é isso, exatamente. Volkswagen Golf. Pois é, agora um atleta que mudou de carreira também, foi pra outro esporte e se deu bem, cara, foi o Zarazul, que era da seleção francesa. Ele, depois que se aposentou, virou lutador de jiu-jitsu e ele chegou a ser campeão europeu, cara, nessas categorias sênior, master, aí que tem na vida. O maluco conseguiu ser campeão europeu e assim, pô, depois de ter parado o futebol, né, ele já não tinha mais condição física de jogar futebol e conseguiu aí no jiu-jitsu um esporte que ele podia usar o condicionamento dele, né. Eu acho que o Ibrahimovic vai fazer a mesma coisa, mano. É, Ibrahimovic luta altas paradas, né, cara? É, louco. Inclusive hoje em dia mesmo. Hoje em dia? Como assim? No próprio campo de jogo. Dá várias porradas. Ah, sim. Várias porradas, né? Ele fala que não foi nada depois, né? Só estuprei seu cérebro, mas tá tranquilo. O Lizarrazul hoje, ele é comentarista, cara. Olha só. É mesmo? Do UFC? É comentarista hoje em dia. Não, comentarista de futebol mesmo, cara. Ah, é mesmo? Oh. É, cara, é sinistro. Outro sinistro. Melhor que seu marido. Dig-dig. Tem gente também que aproveita e já emenda logo uma porrada de carreira de uma vez, né, cara? E o que vocês acham aí do caminho que seguiu o Ronaldo? O fenômeno. O do Ronaldo. O Ronaldo. De quem você tá falando? Da vida amorosa dele, não, né? É, o modelo de topete, não. O Ronaldo, se bem que o Ronaldo, ele foi personagem da Turma da Mônica, né? Por um ano, praticamente, durante a Copa. É uma das carreiras que ele acompanhou. Ou não é isso que vocês estão falando? Não, O Ronaldo tem mais profissão que o Mário, cara. Mário? Hã? Que Mário? Então, o Mário, cara, irmão do Luiz, cara, já teve uma porrada de profissão, já foi jogador de tênis, encanador, corredor de kart. Verdade. Jogador de futebol, parada tudo, cara. Já mas em todas muito. Elas, ele também sofreu com vício e cogumelo, né? É, por aí, exatamente. Tem outro que foi, um cara que teve várias profissões também, foi o Homer Simpson, entendeu? E já trabalhou de tudo quanto é coisa que se possa imaginar. E quem tá seguindo por essa linha é o Ronalducci, cara. O Ronalducci, olha, depois de ser jogador de futebol, já foi garoto de propaganda, já foi comentarista de TV, já foi dono de empresa de marketing, sacou? Já foi um monte de coisa, já foi até jogador de futebol depois de ser jogador de futebol, porque na época que ele veio pro Corinthians, ele tinha acabado a carreira já, cara. É verdade. Não, depois que ele comprou o clube, também ele voltou a ser jogador, né? Só que só no papel. É, só no papel, não chegou a entrar em campo. O cara aliciou travestis, tá voltando esse Rei Momo só, né? Já tá com todos os recursos pra alcançar essa nova carreira. É, tem um alvará se ele precisar. É. Só que o Ronaldo, ele só faz merda, cara. Eu não sei se vocês ouviram outro dia a merda que ele falou. Cara, eu fiquei indignado. Acho que eu até tenho aqui essa porra. Acho que eu tenho aqui, ó. Vou botar pra vocês ouvirem. Ah, eu sabia que eu conseguia fazer essa piada. Eu não sei se ela... Ah, é cara, essa é uma corrente eterna, você precisa passar adiante. Então eu aproveito o boleiragem pra passar pra toda a gama de ouvintes que a gente tem, cara. Então é isso aí, é só gravar. Esse maneirão, o cara tá ouvindo, tá rindo meu Deus, daqui a pouco eu preciso do lado de direito. O que esse menino tá fazendo? Ah, mas se tá ouvindo sem fone, tá errado. Tá errado, não, tá errado, no fone, pô. No fone, às vezes dá aquela vazada no áudio, né? Não, ah, mas isso pode ter certeza que foi o Ronaldo que falou, tá? Não tô zoando, não. Acredito, acredito. É, acontece muito do cara ser jogador de futebol e no, ao fim da carreira ele decide estudar, ou nem decide estudar, né? A maioria não decide estudar. No caso do Renato Gaúcho, por exemplo. E acaba virando técnico, né? É, são muitos e muitos casos assim. Um que eu gostaria de destacar, além do que eu já destaquei, que é o Renato Gaúcho, é o ex-treinador do Vasco, né? Que, duas vezes ex-treinador do Vasco, Cristóvão Borges. O cara foi jogador secundário, se é que não tem outra categoria abaixo disso, se tornou técnico, né? Também, terciário. É, terciário. Não, não, a porra, terciário é vacilo. E depois disso, né? Depois de ser treinador do Vasco, ele tá surgindo aí como novo rei da Terra, né? Em Dragon Ball Z. Amigo da Marcha. A carreira vai mudando, o cara tem que se adaptar, mano. Na mas, pô, o Jorginho, que treinou o Vasco recentemente também, era jogador, chegou a ser jogador de seleção por muitos anos, entendeu? Cara, um monte de jogador aí que vem de seleção acaba virando técnico, né, cara? O próprio Dunga, que treinou a seleção também, etc. O próprio Zidane agora, destruindo como técnico. Destruindo como técnico, eu já vejo ele cabeceando algum outro técnico, destruindo como técnico. O Zidane é desse. Assim, com o time que ele tem, não deve ser muito difícil ter sucesso, né, cara? Mas assim, o cara foi campeão da Champions, assim, de cara. Então tá de valendo. Cara. Mas assim, na verdade eu não digo que é tão simples, não, porque se fosse tão simples, o técnico anterior não tinha sido demitido, entendeu? Ele tá fazendo um trabalho legal, ele já tinha o domínio do clube e ele estudou pra ser técnico, ele pegou o Real Madrid B lá, tipo, treinou os caras um tempo, entendeu? Então, assim, ele veio fazendo aquela carreira ali, foi estagiário, digamos assim, sacou? Até poder assumir o time. E, cara, realmente ele é meio que ídolo dos jogadores ali, então ele tinha todo mundo um pouco na mão, entendeu? Foi uma trajetória legal nesse pequeno período aí dele de... Cara, mas é o Zidane, imagina tu olhar pro banco e ter o Zidane, cara. É verdade, eu fico com medo de levar uma cabeçada. Imagina você olhar pro banco, viu o Cristóvão Borges, aí você olha, Zidane. Tem que correr, cara, não dá. Você não sabe se você tem que correr atrás da bola ou juntar sete. É bizarro, mas assim, na verdade, eu acho que se a gente for parar pra pensar mesmo, poucos são os treinadores que não foram jogadores de futebol, né? Então, se a gente for tentar enumerar aqui geral, a gente vai perder a vida, né? É verdade. Eu não quero vai ficar com 9 horas e a gente não vai terminar de falar. Se o Pombo quiser ficar citando, a gente encerra por aqui, ele fica citando aí. Eu fico citando aqui. Fica citando. Que merda, cara. Caralho, Pombo. Eu cito aí, velho. Excita aí, cara. Você quer aquele vídeo do Marcos Assunção, cara? Você quer um controle de Atari? Na verdade, desde que a gente falou... A grande verdade é que desde que a gente falou do meu grande ídolo, Marcos Assunção, eu tô com a TV ligada aqui, passando os vídeos dele aqui, relembrando os melhores momentos. Só que a minha TV 46 polegadas não é suficiente pra Marcos Assunção. Caralho, aí na moral, o Marcos Assunção fazia gol de falta e realmente é bem dúbio isso, porque nunca faltou nada pra ele, só isso é. Cara, que piada merda. Pô, cara, teve um cara que a gente acabou não comentando aqui entre os cantores, cara, que foi também um cara de muito sucesso, que foi o Rod Stewart, que, tipo, um cara que já vendeu mais de 265 milhões de discos. E cara, o Rod foi jogador? Foi, cara, ele jogou pelo Brentford quando ele era mais novo, um time lá de Londres. Só que ele desistiu, cara, porque ele era meio preguiçoso e ele queria uma carreira fácil, sacou? Porque ele queria ser jogador porque ele não queria ter que estudar, sacou? E aí ele, porra, não, o jogador tem que trabalhar muito, tem que ralar muito, não quero isso não, vou fazer música, sacou? Porque ele preferia fazer música porque isso ele podia fazer enquanto tava bêbado. Ah, mas peraí, o Adriano conseguiu ser jogador de futebol. Pois é, né, cara? O Beto Cachaça também, cara. E de alto nível ainda, né, cara? E o Adriano, o que aconteceu com ele? Que fim que ele teve? É, encerrou a carreira, e aí? E aí ele limpou o nariz. Que merda. Não, essa foi uma boa piada. Eu gostei da conclusão lógica. Não, não, essa foi uma boa piada. Essa conclusão honesta e... Essa foi uma boa piada. Só não tô rindo porque eu sou cavaleiro. Só não foi uma grande piada porque não foi o Marcos Assunção que fez, né? E fazendo um paralelo aqui com nós, tá? Porque a gente tá, nós estamos aqui fazendo um podcast, mas nós temos uma carreira paralela. Mas supondo que nós fôssemos jogadores de futebol, não tivéssemos podcast, chegamos na idade já crítica, paramos de jogar bola porque não dá mais. A você, a aposentadoria, de acordo com o governo Temer aí, agora é só com 5 mil anos. Então, o que vocês iam fazer até lá, meus amigos? Aposentados. Porra, cara. É, aposentado é fogo, cara. Só o termo já te deixa cabisbaixo, né, cara? Pro Pluff ele poderia encarar como aposentado, mas aí... Porra, velho. Ah, pô, sentado? Opa, eu li. Não, cara, eu acho. Depende. Eu quando fui jogador, eu fiquei muito rico, assim, eu fiz sucesso, juntei grana. Não, você especificamente não, porque você, né? Filho da puta. Pô, cara, então eu acho que eu ia me matar na cachaça. Se eu tivesse jogado bola. Eu joguei com um time grande, pelo menos? Não. Você é o mestre da cultura, cara. A gente podia fazer um teste, né? Tipo, montar um quiz interativo com a galera que desenvolve coisa na internet. Botar, responda 5 perguntinhas, descubra qual jogador aposentado você seria, entendeu? Pô, pode crer, mano. Pode crer. Qual você foi o seu time? Lembra do cachaceiro? É. Cara, sei lá, como é aquele jogador que ficou doente e não tinha dinheiro nem pra se curar, pra se tratar? Foi o Sócrates? Que ganhou muito dinheiro, não tinha dinheiro pra se tratar? Foi o Garrincha. Garrincha, gente. Pergunta isso aí, Garrincha. Esse aí, Garrincha! Eu não lembrava mais. Qual é, mano? Como é que eu não lembro desse esporte que a gente tá comentando aqui no podcast? Não lembro mais. Mas aí, na moral, eu acho que se eu fosse jogador e tivesse me aposentado, cara, eu ia fazer embaixadinha lá no Lago da Carioca, sabe? Eu ia botar uma roupa de seleção e ia ficar fazendo embaixadinha por moedas. Pô, acho que ia dar certo. Eu ia jogar uma ficha telefônica no seu chapéu. Pô, podia pelo menos ser uma ficha de fliperama, né, cara? Pois é, dava pra bater um contra, pelo menos. Cara, eu acho que se eu fosse um jogador de futebol e de repente eu me aposentasse, eu acho que eu finalmente ia desenvolver jogos, cara. Pô, jogos, cara? Jogos de azar? Jogos eletrônicos. Isso. Jogos de tabuleiro? Jogos de videogame. Jogos para consoles de videogame, não para console. Para consoles. Jogos para consoles e videogame. Mas seriam jogos de futebol ou seriam jogos aleatórios? Cara, qualquer tipo de jogo, cara. Não necessariamente de futebol. Eu acho que eu gosto de jogar futebol, não necessariamente de desenvolver jogo de futebol, mas... Entendi. Pô, me amarraria em desenvolver jogo de futebol, cara. Eu também. Eu também acho que eu gostaria. Cara, vou te falar que se eu me aposentasse com um jogo de futebol, eu ia sair me oferecendo para participar de podcast dos outros. Cara, que susto, cara. Eu ia sair me oferecendo. Olha aí. Engraçado. Sem papai na língua. Já tá treinando isso já antes de terminar. Os bastidores dos vestiários com... Fluff, aí eu ia mandar as paradas todas do vestiário, entendeu? Ih, assim, interessante esse negócio aí. Porque mesmo com a continuação da frase dele, fica dúbio, porque eu ia ficar me oferecendo para participar de podcast, entendeu? Então, a moeda de troca dele é se oferecer, e é por isso que o Fluff participou essa semana de 13 podcasts, não foi isso, Fluff? Não, 13 não, porque 13 eu não aguento. Pô, e o nosso glorioso convidado, Mota? O que você faria se você tivesse, se você fosse jogador e tivesse acabado de se aposentar? Caralho, mas essa pergunta não é de pensar, cara. Eu acho que eu ia junto com o Marcos Assunção, cara. Como assim? Pena que não dá pra entrar, fiado. Não dá pra entrar. Então é isso aí, galera, pra vocês ficarem com a gente até agora, muito obrigado. Você que é fã de futebol e gosta do nosso programa, tem nosso agradecimento mais sincero. E queria agradecer também ao nosso querido convidado, Rodrigo. Muito obrigado por participar mais uma vez conosco. Ah, Rodrigo. Cara, pra mim é sempre um prazer, pô. Quando quiser chamar, por favor, faça. Caraca, então, quando você quiser, eu tô. Eu gosto. A hora que você quiser. Pergunta as coisas pra ele e tem a resposta sóbria, tá ligado? Você pode ter que não, assim. Tá certo. Rodrigo, gostei bastante. Você deve ouvir muito isso quando você acaba as coisas. Mas assim foi muito legal. E certamente você será chamado novamente. Mas assim, no meu sonho, você vai ser chamado no episódio da grande que carreira isso, da criação. Calma aí. Isso, cara. Você anda sonhando comigo, cara? Exatamente. No meu sonho, de todas as menininhas. Não, eu não posso falar onde você mora. Ah, Bangu que você falou, Bangu. O cara nunca deve falar por isso que tá falando isso. Mas, Rodrigo, você ainda vai participar desse episódio secreto aí, que talvez o nome seja apagado, talvez não, mas você vai ser chamado pra falar disso, entre outros assuntos, e abrilhantar o nosso podcast cada vez mais. E eu pretendo descobrir qual vai ser a próxima carreira do Pluff. Eu espero que ele conte pelo menos no próximo episódio. Vou guardar pra falar, Minha carreira vai ficar pra posteridade, tudo secreto. Tá certo, então. Então é isso, cara. Muita felicidade, muito Marcos Assunção pra todos. 38 centímetros. Porra, é grande, cara. Vamos dividir isso aí, velho. Vamos, pô. Tá fim pra casa de queima? Marcos Assunção para todos. Vamos dividir por capitanias. Começando mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Boleiragem. Dessa vez a gente teve algumas participações, né, cara? Somando todas as fontes aí de mensagens que a gente tem, até que uma galerinha participou. A gente tava esperando essa volta aí dos nossos ouvintes. Pois é, cara, o pessoal fez bonito, né, cara? Mensagens grandes aí, né, cara? Foi legal. Exatamente, foi legal, foi bem legal. E, cara, assim, o primeiro a entrar em contato com a gente dessa vez, cara, foi até um motivo de muito orgulho pra mim, que foi o nosso querido Giliar Lopes, cara. É verdade, cara, Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA e host do podcast, né, cara? Excelente podcast sobre games. É verdade, ele mandou um comentário lá no post do podcast e ele disse assim: ótimo cast, mas vocês realmente não entendem nada de estética esportiva. A camisa laranja do Flusão é épica. A Grená com detalhes dourados também é uma das mais bonitas. A Grená, com certeza. A laranja é muito questionável. E ele continua: o Flamengo é o campeão das camisas feias. Pô, é verdade, cara. Nesse caso, ele tem algumas mesmo. Teve papagaio vintém, teve cobra coral, além daquele pedaço de cocô azul e amarelo. Pô, cara, a camisa tá bajara. Não precisava falar assim, né? É épica, cara. Pô. E aí ele termina: geralmente as camisas feias são os terceiros uniformes, mas uma das camisas mais feias que eu lembro como uniforme principal foi do Vasco, quando era patrocinado pela Data Control. O número ficava dentro de uma bolinha muito tosca. Eram 11 bacalhaus e o jogo inteiro tomando bola nas costas. Excelente, cara. Ele até mandou a imagem aqui da camisa. Quem quiser, entra lá no post pra conferir. Cara, essa camisa era realmente muito feia, cara. Cara, assim, eu não me lembrava mais dessa camisa. Eu queria continuar não lembrando, cara. Obrigado, Julián. Pois é, e o pior é que a faixa diagonal, ela começava na manga, né? E aí parecia que era um set, sei lá, era um, sei lá, um taco de rock, e era muito escroto, cara. É, exatamente. Que camisa feia, cara. Era muito feia essa camisa. Ela tinha, as mangas, elas não eram simétricas, né, cara? Então uma manga tinha o topo branco com o símbolo da capa em preto, a outra tinha o topo preto com o símbolo da capa em branco. Nossa, era um negócio horroroso. É, porque na verdade, assim, se você parar pra reparar, a faixa diagonal branca também existe, só que ela tá por trás da bolinha, assim como a outra, e como o resto da camisa é branca, você não consegue ver, entendeu? Ah, é verdade, faz sentido, faz sentido. Aí começa na outra manga, né? Exatamente. Ah, rapaz, olha só, genial. Isso é que conceito de design. É. Pode escrever, cara. Tá muito à frente do seu tempo, cara. Com certeza, com certeza. Pode escrever. E, pô, uma ótima sacada aí do Giliar também, comentando a pergunta do ouvinte Bola Cheia da última semana, né, cara? Isso aí. Justamente sobre os uniformes dos clubes. E, como sempre, aquele que nunca falha deixou um comentário aqui pra gente, né, cara? Gabriel, sem sobrenome. E disse que, pelo jeito, o Barça vai precisar fazer milagre de novo. Cara, realmente ele precisaria. Eu até comentei que eu acho que seria muito complicado, porque a defesa italiana é famosa por ser muito forte, e além de você ter o melhor time italiano, você tem o melhor goleiro no gol dos caras, né, cara? Então, exatamente. E com o Chiellini ali também, a zaga muito forte. E como a gente esperava, o Barcelona não conseguiu superar, mas como tudo é sempre possível no futebol, a gente foi conferir, né, cara? Exatamente. Só pra contextualizar aí quem tá perdido com essa mensagem, é porque o Barcelona tinha acabado acabado de fazer uma virada incrível contra o PSG, que foi inclusive o motivo do nosso último episódio, e ele acabou na fase seguinte levando 3-0 da Juventus na Itália, e tinha a missão de reverter esse placar lá na Espanha, né? E ele, como esperado, não conseguiu dessa vez. Pois é, cara. Vencer realmente a defesa italiana seria bem complicado pro Barcelona. E a mensagem seguinte que a gente recebeu foi do nosso querido Kelvin Mello, que ele manda o seguinte: primeiramente, digidinho. Segundamente, a faculdade não me deixou tempo pra poder comentar nesses últimos casts, portanto, mal aí. Tá perdoado, cara, tá perdoado. Faculdade é uma parada importante. Existem prioridades na vida. Exato. Né? Tá escolhendo bem. Tá escolhendo bem, tá escolhendo bem. Agora, sobre o programa de viradas, sei que essa do Barcelona foi incrível. A do Flamengo e Santos também nem se fala. Mas uma que até hoje não me esqueço é a do Sport contra o Corinthians pela Copa do Brasil de 2008. Meus amigos, que partida. Verdade, cara, jogaço. Para os torcedores de outros clubes pode não ser uma das melhores, mas acredito eu que para todos os rubro-negros foi um jogo muito foda. Não, cara, para todos não, né? Tem outros rubro-negros além dos torcedores do Sport. Mas eu entendi o que você quis dizer. No mais, um forte abraço para todos vocês, exceto pro Fluff. Um aperto de mão já é suficiente. No mais, é isso. E sigam firmes e fortes que um dia vocês chegam no programa do Jô. Cidade Fantasma. É isso. Um dia a gente chegar no programa do Jô, eu vou ficar muito surpreso, porque agora o programa do Jô acabou. Sim, é, cara, mas aí, Cidade Fantasma talvez seja adequado, né, cara? Ou talvez Programa Fantasma, nesse caso. Pode escrever, mas cara, essa virada do Sport contra o Corinthians na final da Copa do Brasil foi realmente muito maneira. Acho que foi a única vez na vida que eu torci pro Sport. Na verdade, não sei, eu acho que eu não torci pro Sport, não. Eu torci contra o Corinthians. Acho que é mais justo falar assim, mas assim, foi um super jogão, cara. Cara, assim, eu me arrependo de não ter lembrado desse jogo pra falar no programa. Pois é, cara, e foi uma final, foi, né, muito cara? Maneiro. E ser campeão de virada é sempre empolgante e marcante, né, cara? A gente até comentou sobre essa final em algum programa. Eu acho que foi até o Pivoto que lembrou que a imprensa já estava considerando o Corinthians como campeão, entendeu? E foi muito interessante ver os resultados e as manchetes no dia seguinte, entendeu? Bela lembrança. Pode escrever. Agora, partindo para os nossos e-mails, o nosso querido Gabriel Sem Sobrenome deixou o dele, como sempre, né? Nunca pode deixar faltar. E ele falou o seguinte: como sempre, excelente cast. Ah, melhor palavra. Essa virada que o Fluminense levou foi bem marcante mesmo, pois você tomar uma virada dentro de casa já é ruim. Agora, tomar uma virada do time pequeno é pior ainda. O interessante nesse jogo também é que assim que sai o último gol do América, a torcida do Flu levanta bolada e vai embora. Assistir isso foi incrível. Graças a Deus, ninguém lembrou do Flamengo e América na Libertadores de 2008, pois tenho a plena certeza que com aquele time poderíamos ter chegado na semifinal. Enfim, valeu. Cara, chegar na semifinal é muito importante, né, cara? É porque ele entende que não ia ter qualidade suficiente pra chegar na final ou até vencer a competição, mas dava pra ter ido mais longe, entendeu? Eu entendo, cara. Mas assim, não significa nada não ser prêmio em dinheiro, né, cara? É, na verdade, sair ali, sair na semifinal, tanto faz, né? É só menos motivo de zoeira dos adversários. É, você dá um delezinho na sacanagem de eliminado, né, mas tá tudo certo. Eu lembrei dessa partida antes do episódio, mas eu preferi fingir que não. Vai que ninguém mais lembrava, né, cara? Eu já lembrei da do Atlético Mineiro, entendeu? Da do Eu Acredito. Ia ser muita humilhação de uma vez. Tá valendo. E quem mais participou com a gente, cara? A gente teve mensagem no Facebook, não teve, não? Teve, cara. A gente teve uma mensagem do Carlos Gomes, o grandiosíssimo Cebola. Ele disse assim, ó: ótimo episódio. Lembrei dos tempos de pelada na praça. Os históricos contras valendo um refrigerante. Quem nunca? Ah, boa, hein, cara? Jogávamos 10 gols por 10 gols e sempre aconteciam viradas e muitas discussões por causa da contagem do placar. Valeu pelo comentário sobre as camisas. Tive que fazer uma pesquisa nesse mundo do futebol marrento carioca. E acabei vendo que em camisas feias vocês ganham. Pô, cara, a gente tem que ser melhor em alguma coisa, né? Valeu, senhores. Abraços. Pô, valeu, Carlos. Valeu pelo seu comentário. A sua pergunta foi muito maneira. A gente gostou muito de responder, cara. Pois é, e quem mais mandou mensagem pra gente aqui foi o nosso querido Bruno Tahrimi, que tá mandando uma sequência incrível aí de participações com a gente. E ele diz o seguinte: E aí, galera do Boleiragem, tudo tranquilo? O cast sobre viradas ficou muito bom. Vim ouvindo ele no caminho do trabalho e recomendei pra um amigo que disse que gostou muito. Show de bola, excelente, cara. Faça mais vezes. Isso aí, vai vezes, vai vezes. Eu lembrei de uma virada em um campeonato amador na Bahia que ficou muito famoso. O time visitante tava ganhando pelo placar de 3-0, até que em um dado momento um torcedor local chegou no goleiro e o ameaçou dizendo que lá tinha muita gente e que a porrada ia comer se não deixasse as bolas passarem. O resultado, o time da casa ganhou por 7-3 e o goleiro saiu de lá direto pra delegacia e as páginas dos jornais de todo o Brasil. Caraca, que sinistro, cara, que caso bizarro. E já que o Pombo citou a virada de mesa do Fluminense na Suruba João Avelange 2000, eu vou citar a virada fodástica do Goiás no Brasileiro de 2004. Na verdade, não foi a virada de um jogo e sim uma virada de tabela, pois os caras apanharam feito boi ladrão no primeiro turno, ficaram em último lugar com rebaixamento dado como certo por especialistas, quando o Cuca sumiu e o clube terminou em sexto. Foi uma virada na tabela que eu considero mais heróica que a do time de guerreiros do Fluminense. Cara, essa daí foi sinistra. Não, eu considero também, cara, porque o Goiás estava na zona de rebaixamento, ele era rebaixado virtual e ele conseguiu chegar em sexto lugar, cara. A campanha do Goiás, a partir do momento que o Cuca assumiu, foi uma campanha de campeão, cara, sacou? Se tivesse começado o campeonato com o Cuca, o Goiás teria sido campeão, uma parada inacreditável, assim, foi muito maneiro. É porque a do Fluminense também foi um caso que, assim, o Fluminense tinha 99% de chance de rebaixamento e foi lutando até o final e saiu no final, sacou? Pois é. O Goiás, ele teve mais tempo de se recuperar, então foi menos chocante, mas eu lembro que foi muito maneiro, eu gostei muito dessa reação, assim, do Goiás na época. Essa reação, ela foi realmente muito impressionante, assim, os caras conseguiram, cara, chegar em sexto normalmente já é complicado, cara, agora chegar em sexto quando você tá muito atrás é mais complicado ainda, sabe? E no caso do Fluminense, o grande lance foi que a virada, ela aconteceu em muito pouco tempo e todo jogo era extremamente decisivo, né, cara? Você não podia perder. Exatamente. Isso aconteceu com o Vasco também recentemente, ou melhor, quase aconteceu com o Vasco, né? O Vasco teve uma retomada incrível, tava pra ser rebaixado, entrou um técnico novo, que foi o Jorginho, e o Vasco começou a vencer os jogos, sabe? E de vez em quando empatar, e por muito, mas muito pouco, o time não conseguiu se salvar, assim. A situação era realmente muito complicada. Se tivesse trocado de técnico um pouco antes, o Vasco provavelmente teria conseguido se livrar do rebaixamento, mas foi realmente impressionante a luta, e é sempre difícil você acompanhar um time que não pode perder nenhum jogo, sabe? E foi isso que aconteceu com o Fluminense naquele ano. Por isso que eu ainda acho o do Fluminense mais impressionante. Mas essa realmente foi incrível, assim. Foi incrível mesmo. E ele continua aqui, ó. Quanto à origem do Tahime, era por causa de um RPG de Tokusatsu que eu jogava no Orkut. Caraca, no Orkut. E o nome do meu personagem era Ryu Tahime. Aí tá explicado. Daí um dia a galera abandonou o jogo, mas decidimos manter a amizade. Daí decidimos usar os nicks nos nossos nomes no Orkut pra ficar mais fácil a localização pela busca. Faz sentido. Tem uma galera que já não usa mais os nomes dos personagens, mas eu, como comecei a fazer quadrinhos e contos, precisava de um nome pra registrar meus personagens e histórias na Biblioteca Nacional, e foi esse mesmo. Eu sou fã de anime, tokusatsu, HQ e cultura pop em geral. É, cara, quase todo mundo é, né? Quase todo mundo não, cara. Tá cheio de gente normal por aí. Ah, é verdade. E ele manda aqui. Já teve gente me zoando por usar esse nome ainda, mas eu não ligo. Pô, pra que ligar, cara? O nome é maneiro. Antes dele partir, ele deixou aqui uma sugestão, cara, só que é uma sugestão tão boa que eu não vou falar ao vivo, não. Vou deixar de surpresa aí pra galera, porque esse a gente vai querer fazer com certeza, cara. Com certeza, cara. E pra finalizar aqui, a gente tem que ler a pergunta dele, né, cara? Porque ele foi eleito o 20 bola cheia da última semana, teve direito a fazer uma pergunta. E a pergunta dele é a seguinte: qual foi o maior desafio de vocês quando decidiram fazer o Boleiragem e o podcast Tanguinha? Como é que vocês lidam com as diferenças entre os pensamentos e opiniões entre vocês na construção das pautas durante todo esse tempo? Bom, eu vou começar dizendo que a gente não pode responder pelo Tanguinha, né? Porque os nossos queridos participantes do Tanguinha não estão agora respondendo essa leitura de e-mails. Mas, cara, o principal desafio que a gente tem é a agenda, né, cara? Porque todo mundo é muito ocupado, sabe? E a gente tem muita dificuldade de encontrar horários em que a gente possa gravar junto. Mesmo que a gente tenha separado horários específicos na semana pra isso. Sempre acontece alguns imprevistos. Então a gente sempre tenta se preparar e deixar um horário reserva. Então a gente tem pelo menos dois horários toda semana reservados pra gravar, pra garantir isso. E com relação às pautas, a resposta é óbvia, né? Eu decido tudo e ninguém pode me contrariar, fã. É claro, né? É bem por aí, né, cara? Tipo, vai lá, manda e fala, pô, vai ser do jeito que eu quero, acabou, entendeu? E se alguém ficar chateado aí, entendeu? Vai... Não, sacanagem, brincadeira. A gente, na verdade, sugere, a gente escolhe vários temas, né? A gente tem uma lista de temas muito extensa e a gente começa a fazer sugestões e a galera meio que vota, entendeu? Pra escolher qual o tema que vai ser discutido na semana. E, assim, às vezes alguém surge com um tema que é muito bom, passa à frente de todos os outros, e às vezes a galera surge com alguns temas que parecem muito interessantes em princípio, mas incomodam um ou dois participantes. E aí, cara, quando alguém fica muito incomodado, a gente prefere não gravar pra não gerar estresse, entendeu? Já que tem tanto tema pra se falar, entendeu? Tipo, por que a gente vai gravar um tema que vai incomodar a galera, entendeu? Então a gente procura fazer assim, a gente procura fazer as coisas que vão ficar mais confortáveis pra maioria, entendeu? E assim, a gente tem também um lance de que a gente prepara uma pauta, mas é óbvio que a gente pode falar coisas que não estão na pauta, né, cara? E se por acaso tiver alguma coisa na pauta que a gente não quer falar, a gente pula também, né? Então, pois é, a pauta é só um guia pra gente não esquecer das coisas que a gente quer falar. Mas qualquer um pode falar coisas que não estão na pauta, ou a gente pode ignorar itens da pauta também. E a nossa pauta é colaborativa, então assim, todo mundo pode participar da montagem da pauta, sabe? Então assim, até o convidado tem o direito de ir lá e botar os itens que ele quer na pauta ou questionar alguma coisa que tá ali, entendeu? Então é bem, bem relax mesmo, a gente não costuma ter muito problema com isso não. Aqui é mais ou menos assim, cara, a gente joga as paradas no ar e faz a votação, sacou? A votação é que define. O que pode ser estranho é que a gente tem 4 pessoas pra votar, mas normalmente funciona. Exatamente, raramente dá empate. É isso aí. Agora que a gente já respondeu a pergunta do nosso ouvinte Bola Cheia, a gente tem que decidir quem vai ser o próximo ouvinte Bola Cheia, né, cara? Pois é, cara, e essa semana foi bem difícil de escolher, né, cara? Porque a gente teve excelentes participações, né, cara? Todo mundo mandou e-mails e comentários e mensagens grandes com conteúdo, entendeu? Foi, pô, muito legal, fiquei muito satisfeito mesmo. Quem eu acho que deveria merecer o ouvinte Bola Cheia nessa semana? Eu fiquei na dúvida entre dois. Um deles foi o Giliar Lopes. Mas ele não pode ganhar o prêmio de ouvinte Bola Cheia, né, cara? Ele participa aqui com a gente. Seria marmelada essa parada aí. Pois é, né? Mas, pô, ele fez uma parada muito legal, que ele mandou um e-mail, comentou a resposta da pergunta do ouvinte Bola Cheia da última semana, mandou a imagem da camisa do Vasco. Pô, foi muito show. Mas, pô, também fica meio vacilo a gente ficar botando a galera de dentro, digamos assim, pra ganhar o Bola Cheia. Então a gente vai escolher uma outra pessoa. Quem que você acha que merece aí ganhar? Acho que todos mereceram essa semana, né? Era isso que eu ia falar, cara. Todos os participantes fizeram participações relevantes e mereciam. Dito isso, eu acho que quem deve levar é o nosso caro amigo Kelvin Mello, que trouxe aí a lembrança, aquela final incrível de Corinthians em esporte na Copa do Brasil, que a gente acabou deixando de fora do programa, então foi um excelente complemento ao programa. É verdade, cara. O Kelvin Mello aí é o eleito 20 Bola Cheia do episódio. A gente aguarda sua mensagem aí, sua pergunta para o episódio seguinte, Kelvin. É isso aí, galera. Encerramos aí a leitura de e-mails e comentários. E seguindo a linha do nosso querido Kelvin Mello, gato escaldado para todos vocês. É isso aí.